faz aquilo, Deus, que o homem não pode fazer. Faz na nossa vida, faz na vida dos nossos filhos, maridos, esposas, faz aquilo que foge ao alcance humano, seja uma conversão, seja uma cura milagrosa, Deus. Seja abrir uma porta, uma oportunidade nova, de trabalho, de visão de vida. Faz, ó Deus, aquilo que nem amigos podem fazer por nós. E protege-nos num ponto, Deus, num ponto tal, que os inimigos jamais nos alcancem, Pai. Aleluia. Nem mesmo o nosso maior inimigo, Satanás, que ele jamais toque a mão sobre nós, porque sobre nós está o nome mais lindo, o nome mais poderoso, o nome de Jesus. Aleluia. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco e faz as obras que são próprias do Senhor fazer, obras que excedem ao entendimento, excedem a compreensão, excede a capacidade humana. Esta é a tua obra. Amém, Pai, e amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Deus tem algo a dizer a nós nesta noite. Deus tem algo. Vocês lembram da palavra de quinta-feira à noite? Era uma palavra em que o profeta Eliseu, ele foi usado por Deus, ele estava cercado por exércitos inimigos, e ele foi usado por Deus para que pessoas vissem, desde um moço que era discípulo de profeta, um rei estrangeiro que era o inimigo, um rei de casa que não tinha entendimento, o profeta foi usado para abrir o entendimento dessas pessoas todas. E até o final da quinta-feira, nós vimos que o profeta mandou dar comida, mandou dar bebida, mandou dar um banquete para o exército inimigo, e o exército inimigo foi embora e foi em paz, e disse que não houve mais investidas da parte do rei da Síria contra Israel. E eu quero te dar uma continuidade à palavra de quinta-feira. Abra conosco aí no capítulo 6 do segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo 6, vamos dar continuidade à parte de quinta-feira. E nós vamos ver que para o nosso Deus não há dificuldades, não há limites para operar. Eu acho que alguns ficaram esperando eu te agradecer, meu amor. Então eu vi uns olhinhos por aí, pastor, não vai dizer nada. Eu percebi os olhos de vocês. Obrigado, meu amor. Percebi ou não percebi? Olha aí, ó, viu? Olha aí, vocês. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, e o pastor conhece as ovelhas pelo nome, e até o pastor conhece pelo olhar. Isso não está escrito na Bíblia, isso é o que estou dizendo, tá? Hein? Vamos lá, irmãos, no capítulo 6 do segundo livro dos reis, versículo 24, 6:24. Depois disto, depois que aquele rei tinha ido embora, seus soldados tinham sido poupados, olha que loucura fez esse homem. Depois disto, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou, cercou a Samaria. Houve grande fome na Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde, meu rei, meu senhor. E o rei respondeu: se o senhor não te acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? E ela respondeu: Esta mulher me disse, uma outra mulher, dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o filho meu e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia para outra mulher, dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo rei ouvido estas palavras da mulher, rasgou as vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei, agora o rei que era para ser crente, mas era meia boca, disse o rei: assim me faça Deus, que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava Eliseu sentado em casa juntamente com os anciãos, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse o Eliseu aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse o rei: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, à porta da Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Agora ali no verso 7 e 6. Porque o Senhor, estava lá os inimigos acampados em volta da Samaria, porque o Senhor fizera ouvir no arraial, no acampamento dos sírios, um ruído de carros e cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Depois, mais um pedacinho, eu vou explicar tudo isso, irmãos. Ali no verso, veja comigo, no versículo 17. Dera o rei da guarda da porta ao capitão. Veio, então, teve alimento para todo mundo, e o capitão ficou cuidando da porta. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como o homem de Deus falara, e que quando falou, o rei descera a ele. Por último, 19, aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Amém, irmãos? É um pouco longo essa palavra, mas não te assusta que nós vamos entendê-la toda. O que tinha acontecido? O Eliseu disse: não matem ninguém, deem um banquete aos nossos inimigos. E os inimigos ganharam um banquete e voltaram para a Síria. Os sírios eram os inimigos. Passou um tempo, aquele rei que tinha os seus soldados poupados, por algum motivo se levantou de novo contra Israel. De novo fez uma investida e cercou uma cidade lá chamada Samaria. Não entrava ninguém, não saía ninguém. A fome era tanta dentro da cidade. Cidades muradas, logo terminava a comida. A fome era tanta que mulheres comeram os próprios filhos. Vocês viram? Uma mulher disse para outra: vamos comer meu filho hoje, vamos cozer ele. Amanhã nós comemos o teu. E realmente comer uma criança é apavorante, não é? E no dia seguinte, quando a mulher era para entregar o seu filho, ela não quis entregar. E o rei ia passando ali na beira do muro, e uma mulher gritou: ô rei, meu senhor, a fome é demais. O que está acontecendo? É que eu dei meu filho ontem, e hoje essa mulher não quer dar o seu filho. Nem o rei tinha dimensão de tamanha agonia entre o povo simples. Ele rasgou as roupas reais, e por baixo da roupa real apareceu a roupa de pano de saco. Sabe o que era essa roupa simples? Era quando alguém queria se humilhar. Mas aquele rei, percebam, ele ainda mantinha a pompa, apesar de estar cercado, apesar do seu povo estar sendo humilhado, pessoas comendo pessoas para matar a fome, ele ainda mantinha a pompa, mas por baixo tinha um sinalzinho de humildade, ainda que não toda a humildade. Pois diz aqui que a fome era tanta que se comia a cabeça de um jumento por 60 ciclos. Isto significa 60 dólares, hoje 120 reais. Você sabe que no interior, quando alguém, por exemplo, onde tem matadouros, matadouros de bois, de cavalos, tem gente muito pobre que vai lá pegar os miúdos dos animais. E hoje já está difícil até pegar os miúdos, né? Hoje já se come o coração, já se come o fígado, já se come praticamente tudo. Até as vísceras se aproveitam para fazer linguiça, né? Pelo menos a tripa da linguiça, tá? Pois os pobres antigamente comiam cabeça de jumento, cabeça de boi, cabeça de vaca. Aquilo não tinha valor comercial. Hoje já tem, mas no passado não tinha. E no tempo de Israel, observem o nível da miséria. Jumento era um animal imundo. Um crente do Antigo Testamento não podia tocar num jumento. Ele ficava impuro para adorar a Deus. Eram as leis: tocar num jumento, tocar num porco. Os judeus não criavam porcos. Eles não tinham jumentos. Mas alguma questão lá estava tão ruim que mesmo o animal imundo, vamos comer o imundo mesmo, a alto preço, a preço de picanha, né? 120 reais por uma cabeça de jumento. Lá dentro só tem um pouco de miolo, acho que nem muito não tem, porque o bicho é meio ignorante. É ou não é? Eu não quis chamar de outra palavra. Mas o bichinho é fraco de mentalidade. Quem aqui já comeu cabeça de porco, já? Olha aí, ó, diversos de vocês. Hoje, por exemplo, nós comemos mocotó, e no inverno é um prato gostoso. Gosto é gosto, tá? Não se preocupe. Vocês sabem que no passado, quem comia mocotó, quem inventou mocotó, foram os escravos. Nas fazendas, antigamente, a buchada dos animais se dava para os escravos. E eles limparam aquilo, picaram, cozeram bastante ali, cozinharam e virou o mocotó. Pois lá no passado era uma comida de gente muito pobre. Hoje até já tem lugar chique, casa do mocotó, casa disso, já virou chique. Pobre já nem está conseguindo comer mocotó. Não inverteu tudo, ficou caro. Pois aqui nos dias de Israel, eles estavam comendo animais que eles nem tocavam. Escuta, cá entre nós, Você come cobra? É, enquanto não precisa, você sabia? Se bater uma fome terrível, mas não sobra cobra, não sobra minhoca, não sobra nada. Se você for na China, não precisa nem ter fome lá. Lá é o prato do dia, né? Né? Na Índia, tem algumas coisas bem esquisitas que se come. Pois quando a fome bate, nós não vamos escolher prato nenhum. Nós vamos comer qualquer coisa. Mas ainda a coisa não cheguei ao pior. Cabeça de jumento tu come. Vamos combinar? Come ou não come? No aperto. Come ou não come? Como? As meninas aí mais cheias de... Hein? Mais cheia de etiqueta aí, a juventude. Mas pastor, eu nunca comi cabeça. Tu nunca comeu porque nunca precisou. Porque o dia que precisar, se tiver uma fome terrível, tu come até a sola do pé do jumento, que é só o casco, né? Nós vamos moer casco e vamos comer. Sabiam? Se a coisa apertar mesmo, eu não vou morrer de fome para não manter a etiqueta, né? Manter, ficar de salto alto. Morro de fome, mas morro de salto alto. Que nada! Eu como de tudo que vier pela frente. Amém? Vamos combinar isso? Agora, tem um negocinho difícil de comer aí. Ali diz que as pessoas pagavam, eu estava lendo um comentário bíblico, 10 reais. Veja, por que tipo de comida? No verso 25. Por esterco de pomba. Ai, Jesus. Isso eu nunca comi. E sei que o Senhor não vai permitir que eu coma. Só se for para me treinar para o campo missionário mais difícil do mundo. Só se for para isso, um objetivo maior. Tu pagaria 10 reais por um punhado de esterco de pomba? Quando a fome aperta? Eu não sei. Nós não sabemos o que é fome extrema. Eu acho que nenhum de nós sabe, né? Ainda que tivemos uma infância, quem sabe, meio pobre, alguns mais pobres, mas a esse ponto eu acho que nenhum de nós chegou. Comprar esterco de pomba para comer. Os irmãos da química aí, pesquise o que tem no esterco de pomba, vamos lá fazer análise. Deve ter coisa boa lá, hein? Só o pastor Paulo para achar coisa boa em esterco de pomba. Uma coisa eu sei, se botar lá na hortinha vai dar cada coisa mais linda, alface boa vai dar e tudo mais. Mas, eu quero mostrar isso para vocês, a que ponto chegou a miséria. E vocês lembram, olha, me acompanha o raciocínio agora. Quem liberou, estava tudo pronto para matar esses inimigos sírios. Quem liberou eles? Quem mandou liberar eles até dar um banquete? Não foi o profeta Eliseu? Quinta-feira vimos isso. O que a população deve estar dizendo para o Eliseu agora? Ah, é, hein? Tu mandou essa gente embora, a gente deu para eles um banquete. Nós tínhamos a chance de acabar, de aniquilar com eles. E tu disse que Deus mandou liberá-los, mandou abençoá-los, e agora eles estão de volta, nos cercaram a cidade, e nós estamos padecendo essa miséria toda. Será que nós não ia dizer isso para Eliseu também? Eu acho que sim. Pobre do Eliseu, ouviu de tudo. O rei chegou a dizer para ele: eu te mato hoje. Você viu ali? Eu mato Eliseu hoje. Versículo 31. Assim me faça Deus, que o que bem lhe aprouver. Se a cabeça de Eliseu lhe ficar hoje sobre os ombros. Quando o rei tomou pé da situação real de miséria entre o povo, o rei disse: sabe quem é culpado disso tudo aí? Eliseu. Esse rei, ele não tinha entendimento espiritual. Ele só sabia olhar aquilo que seus olhos enxergavam. ele não tinha uma compreensão maior de que Deus estava governando. Era um homem tardo de entendimento. Esse homem queria matar aquele que podia lhe livrar. Ele já teve o testemunho antes, que através do Eliseu foi o livramento. O Eliseu não errou. Os inimigos voltaram. E aprenda uma coisa, sempre que o inimigo retorna, sempre que uma oposição se levanta a você, uma luta, uma dificuldade, Deus está provendo um livramento maior. Deus quer trabalhar em ti. Deus quer às vezes trabalhar até no teu inimigo. Às vezes tem uma situação que se levanta, Deus trabalha nas duas pontas da linha. Deus queria trabalhar em Eliseu, Deus queria trabalhar naquele rei, Deus queria trabalhar num comandante ali, o que era o braço direito do rei. Aquele homem disse: por acaso Deus abriria a janela do céu? Isso não existe, Eliseu, não vai ter coisa de comida nenhuma, nós vamos morrer todos na miséria. E o Eliseu disse: amanhã, mais ou menos esta hora, vai se comprar farinha aqui na porta da cidade a preço barato. Vai se comprar farinha de trigo, vai se comprar farinha de cevada a preço barato. Bom, cá entre nós, eu até entendo esse comandante. Eu até entendo. Todo mundo morrendo de fome, gente já comendo criancinha. E dizer que amanhã vai ter comida em abundância. Esse homem está louco. Eu quero dizer para você, hoje à noite, uma coisa só. Se você entendeu isso, você entendeu tudo que eu estou falando. Nosso Deus é Deus de milagres. Ou eu creio em milagres, ou eu perco a bênção. Só milagre. Comendo esterco de pomba, cabeça de jumento, isso era luxo. E comendo criancinha. E dizer que amanhã vai ter comida em abundância, que nós vamos comprar um preço barato. Aquele comandante duvidou. E o Eliseu disse para ele: tu vais ver, mas tu não vais comer. A falta de fé, às vezes, nos leva até ver milagres, mas não desfrutar dos milagres. Vimos os milagres nos outros. Quantas pessoas já me disseram: pastor, comigo não acontecem as coisas. É bem provável que é porque o teu coração é um coração muito duvidoso, muito cheio de medos, é um coração cético, sempre com o pé atrás, pé atrás. E aí o milagre não vem. O comandante disse: isso aí não acontece, nem Deus abrindo janela do céu. E o Eliseu disse: amanhã tu verás. E foram dormir, com aquele clima, o Eliseu sendo procurado, prometido de morte pelo rei, pessoas ainda famintas, penso que muita gente botando a culpa no homem de Deus: tu é o responsável por tudo isso. E estava se desenhando um milagre maior pela frente. Toda a cidade foi dormir. Naquela noite, os inimigos acampados em volta da Samaria, veio um barulho de tropel de cavalos troteando. E o exército inimigo se acordou, que é isso? Vai ver que o rei ali que nós cercamos contratou tropas estrangeiras, ele até cita ali egípcias. Contratou outros povos para vir guerrear contra nós. E fugiram, perderam armas no caminho, deixaram o acampamento todo montado e foi lá, cada um salve-se quem puder, e foram embora. Eu não li toda a história porque era muito longa. Tinha 4 leprosos. Os leprosos tinham que viver fora das cidades. Eles não podiam viver com as pessoas, nem na sua casa. Eles tinham que morar fora no deserto. E 4 leprosos conversando naquela noite, não sabendo nada da armação de Deus. Deus preparando um cenário todo. Os leprosos talvez já caindo algum pedaço dos dedos, cheio de ferida, disseram entre si: vamos entrar na cidade? E eles: na cidade nós não vamos, não tem por que entrar, está todo mundo morrendo de fome lá. Já sei, veio uma ideia luminosa: vamos lá no acampamento dos sírios. Os sírios eram os inimigos. Sabe o que eles disseram? Se nos derem comida, tudo bem. Se morrermos, só antecipamos uns dias a nossa morte, nós vamos morrer igual. Não temos nada a perder. Os caras tudo feridento, foram chegando. Ninguém, nenhum soldado, nenhuma viva alma ali naquele acampamento. E eles começaram a desconfiar: ué, tem alguma armação aqui, isso é uma estratégia de guerra. Assim que nós entramos, eles nos matam. E foram indo, abriram uma das barracas, das tendas, não tem ninguém. Abriram outra, ninguém, ué, e viram comida em abundância. Ah, gente, foi um abraço. Os caras loucos de fome, morando solitários nos desertos. Lá na cidade eles não podiam entrar. Eles que não tinham nada a perder. Se levasse um tiro, uma flechada, tudo bem, já estamos leprosos mesmo. Comeram. Tenta imaginar essa cena ali, porque os inimigos tinham comida em abundância no acampamento. Antigamente eles usavam muito, nesses acampamentos, queijo, coalhada, mel, pães. Quando aqueles quatro doentes viram, eu acho que eles se esbaldaram. Sabe o que é esbaldar? E comeram até lavar a alma, comeram tudo e tudo de bom, e depois que encheram a barriga. E agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos lá contar na cidade, tem comida aqui, não tem ninguém. Levaram a notícia para a cidade, bateram na porta, os sentinelas abriram. O que vocês querem aqui? Tem comida em abundância lá. Foram acordar o rei no meio da madrugada: rei, acorda, tem os leprosos aí dizendo que não tem ninguém no acampamento. O rei acordou e disse: olha aqui, ó, estão planejando para todos nós sairmos da cidade, abrirmos a cidade à noite, abrirmos os portões e vamos lá, assim que nós saímos eles invadem e nos matam todos, isso é uma estratégia de guerra. Vocês estão vendo uma coisa? De novo, incredulidade. Deus tinha aberto uma porta imensa para eles. Foi aquele barulho de cavalos na noite que eles ouviram, os estrangeiros ouviram. Foi Deus que criou aquele som. Não tinha cavalo real. Foi Deus que botou aquele som nos ouvidos deles. Não tinha animais troteando ali. Agora o rei duvidou. Aí alguém disse: rei, só nos restam 5 cavalos. Já tinham comido tudo. Só restavam numa cidade toda 5 cavalos vivos. E eu acho que eles deviam estar bem magrinhos. Faz o seguinte: põe 5 homens em cima desses cavalos. Nós não temos nada a perder, rei. Afinal, estamos tudo morrendo de fome. Se esses leprosos estão falando a verdade, nós estamos salvos. Se eles estão mentindo, nós vamos morrer igual mesmo. O rei disse: então tá, vamos lá olhar. Chegaram lá, viram aquela comida toda, aqueles 5 homens, aí comeram que nem louco. E voltaram e disseram: é verdade, não tem ninguém no acampamento. Mas aonde foram esses inimigos? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você anda bem com Deus, Deus dá um trato nos nossos inimigos. Deixa Deus cuidar disso. Você não precisa se incomodar, você não precisa se estressar, ainda que às vezes na nossa humanidade nos estressamos com os problemas. Mas Deus cuida, Deus é Deus de milagres. Foram lá, pegaram toda a comida e trouxeram para a cidade. No dia seguinte, tinha farinha para vender em abundância na porta da cidade. Se cumpriu a palavra do profeta Eliseu. E o rei lá da Samaria botou o seu comandante, aquele comandante que tinha dito: nem que Deus abra o céu, isso não vai acontecer. Botou o comandante para cuidar o pessoal. Não, pessoal, vamos comprar. E era vendido ainda, né? Todo mundo vai comer, mas vamos lá, vamos comprar, vamos fazer uma fila aí, vamos se organizar. Aí já chamaram algumas pessoas lá para organizar a fila. Mas o povo estava tão faminto. Atropelou o comandante, pisotearam e o homem morreu. O que o profeta tinha dito para ele? Tu vais ver o milagre, mas tu não vais comer do milagre. O comandante viu, mas não usufruiu o milagre. Irmãos, eu sinto assim no meu coração, mas sinto mesmo, isso aqui, uma coisa que Deus botou no meu coração, estou com essa palavra pronta já, desde sexta-feira. Mas o sentimento veio agora há pouco. E eu entendo que isso é uma coisa espiritual. Que muitos de nós precisam de milagres. Alguns eu até sei. Alguns eu até sei. Preciso de milagres mesmo. Que só a mão humana não chega. Não basta. Mas muitos de nós precisam de milagres. Que Deus mova a mão. E essa palavra aqui. Se você vai ver uma palavra que qualquer um diria para o Eliseu, é impossível. Para o nosso Deus não há impossíveis. Não há. Nunca duvide do que Deus pode fazer por ti, por pior que é a situação, por mais deteriorada, deprimente que seja, por mais infeliz que você esteja. Deus pode fazer algo por ti. Por mais perdido que alguém da tua família esteja, Deus pode, e eu até digo, Deus quer fazer por ti. Não duvide da capacidade de Deus. Não restrinja Deus aos teus pensamentos. Deus, Ele sabe como fazer o milagre. Às vezes a gente pensa, como é que será que Deus vai fazer? Eu sei que Deus vai me tirar dessa situação. Como? Deixa Ele fazer. Nós não sabemos como Deus vai fazer. Lembra quando veio o anjo e disse para Maria, mãe de Jesus? Maria, você vai ficar grávida. E vai vir o Salvador do mundo através do teu ventre. E a Maria fez uma pergunta para o anjo. Como acontecerá isto, uma vez que eu não sou casada, sou uma moça solteira? Ela era apenas noiva. E aí o anjo disse, o Espírito do Senhor e a sombra do Altíssimo te envolverá. Como vai ser? Deixa o Senhor te envolver. Você apenas creia. Crer é a coisa mais segura que existe na face da terra. Ela pode parecer a coisa mais insegura, mas é a mais segura. É que nós normalmente nos movemos pela vista. Quando as coisas estão bem, nós estamos de bem com a vida. Quando as coisas estão mal, nós às vezes estamos meio lá por baixo. A fé te leva a estar bem. Até quando tudo está mal. Eliseu tinha certeza, amanhã haverá suprimento de alimentos em abundância. Ninguém enxergava isso. Ninguém nem teve fé para isso. E Deus baniu dali todos os soldados inimigos. E eles, os inimigos, deixaram a comida. Uma outra coisinha eu quero te dizer. Deus pode te suprir através de incrédulos. Deus usa irmãos para te abençoar, mas Deus usa incrédulos para te abençoar também. Não queira dizer para Deus, deixa Deus fazer. Ali os ímpios tiveram que abandonar o acampamento. Deus assustou os ímpios com aquele tropel de cavalos que os ímpios ouviam. Eles imaginavam que eram milícias contratadas. E não era. Era Deus fazendo aquele barulho. Deus faz barulho nos outros para abençoar a você. Deus move coração de pessoas que nem amam a Deus e que às vezes são inimigas de Deus. A palavra de Deus tem um verso que diz que os ímpios vão trabalhar para nós. Você sabia? Que nós vamos comer o que nós nem chegamos a plantar. Outros plantar. E eu tenho visto coisas que você não fez, que eu nem cheguei a fazer, Deus pôs na nossa mão, sem esforço algum da nossa parte. Isso foi milagre. Pessoas te ajudaram ao longo da vida ou recentemente que você nem imaginava, foi Deus que moveu aquela pessoa a te ajudar. O milagre normalmente vai acontecer aqui no plano humano, de humanos para humanos. Tem milagres que acontecem direto de Deus para nós. Mas que nem esse aqui para matar a fome. Foi de humanos para humanos. A comida estava com os inimigos. E Deus afugentou os inimigos para abençoar o seu povo. Deus queria ensinar ao rei de Israel, que era um rei que eu já disse a vocês, era um rei meia boca, assim, um crente, a Bíblia chegou no final a dizer, fez o que era mal perante o Senhor, mas Deus o abençoou para ver se ele abrisse os olhos. Deus queria abençoar aquele capitão incrédulo, mas o capitão viu o milagre, chegou a ver o milagre, mas ele continuava dizendo, mas não pode, não pode. A palavra lida ali, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Parece um sonho, mas não é. Mas não é. Quando o Senhor restaura as coisas, a gente diz, mas Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer. Tu, ao dizer isso, tu não estás ofendendo a Deus. Porque Deus não diz como Ele vai fazer. Ele só diz que Ele vai fazer. Você sabia disso? Maria perguntou ao Senhor como? Aí o Senhor disse, sim, eu vou te envolver com o Espírito Santo. Deixa Deus fazer. Vamos pedir milagres para Deus? Milagres de saúde, milagres financeiros, milagres de trabalho, milagres de relacionamentos. Vamos pedir milagres. E que essa palavra recaia no nosso coração como um bálsamo. Um perfume que refresca e que traz um novo odor gostoso assim para nós, para nossa fé sair daqui erguida, levantada. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Nunca diga o que esse capitão disse. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não aconteceria. Nunca duvide da capacidade de Deus. Duvide sim da capacidade dos homens. Isso você deve duvidar. O que é que você precisa? Você é filho de Deus, você ama a Deus. Você é uma filha querida do Senhor. E os filhos podem pedir, podem sim. O que você quer? Nós vamos pedir juntos, daqui um pouquinho. Vamos pedir, talvez alguns querem, Deus, eu quero crescimento espiritual. Peça, que pedido lindo é esse? Talvez você está pedindo a conversão de uma pessoa da sua casa ou conhecida sua, peça salvação desta vida. Talvez aqui estamos precisando de um milagre nessa área de alimentos mesmo. Um milagre aqui é de alimentos. Peça. Mas pastor, ninguém lembra de mim, ninguém olha para mim. Se Deus olhar para ti, e olha, Ele olha, Ele vai mover o coração de alguém. Você pode ter certeza disso. Mas todo mundo esquece, lá na empresa outros são promovidos e vão, eu estou na fila há anos e não sou. O Senhor não esqueceu de ti. Peça ao Senhor. Não duvide, porque o Senhor, de fato, abre janelas, ainda que o comandante não cria, e por isso não recebeu a bênção. Apresente a Deus a tua causa. A Bíblia diz que Jesus é advogado e que o Espírito Santo é consolador. Podes pedir ao Senhor. Se você também nunca entregou a vida para Jesus, entregue hoje. O Deus a quem servimos é Deus de milagres, é Deus que move reis, diz no profeta Daniel. É Deus que muda estações, estações climáticas. Deus muda tudo como Ele quer. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus, o coração das pessoas influentes está na mão de Deus, e Deus pode usá-los para te abençoar. Tem algo que está trancado, tem algo ali que não desata, e você precisa que isso ande. Peça ao Senhor, não duvide. Para Deus basta uma palavra dEle, uma ordem dEle, e tudo se faz. E se são coisas ruins, tudo se desfaz. Basta uma palavra dEle, uma só.